Ao vivo? Claro que tá ao vivo! Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacace e está começando mais um Periscatso. Todas as segundas e sextas-feiras aqui no nosso canal. E agora acabou a Copa, né? Quer dizer, não acabou, mas acabou pro Brasil. Então agora mais do que nunca, as atenções se voltam para o futebol doméstico e o Palmeiras, como um dos protagonistas do futebol brasileiro, volta a ser o assunto. Saudade, né? Já não era sem tempo. Embora o Palmeiras tenha feito dois amistosos, vai fazer o terceiro agora no domingo, parece que... Aliás, parece que a torcida encarou. Desculpe. Como jogos treino mesmo, né? Deu a menor pelota. Estranho, né? Embora o Palmeiras tenha jogado com uniforme, juiz, súmula e o caramba, parece que era treino. Na verdade, era treino, né? Mas pelo fato de jogar com uniforme, jogar contra times de destaque em seus países, eu acho que merecia ter um pouco mais de atenção, eu não sei. Eu encarei como um amistoso, não como jogo oficial. Aliás, quem assistiu... Hoje não é verdade na Copa, viu, Maurício Lippe? Hoje é periscatso, a gente nem vai falar de Copa, tá? Perdi o raciocínio, caramba. Tudo bem, não tem problema. Nem adianta vocês ficarem falando de Copa aí. Vamos falar só de Palmeiras. Copa é amanhã, tá? Quando eu terminar a semifinal, a gente vai fazer o Verdazo na Copa. Aliás, como o Brasil não passou, o próximo Verdazo na Copa vai ser só quando acabar a Copa. Ou não, vou fazer amanhã. Ah, depois eu vejo. Depende. Depende, se eu tiver com vontade, eu faço. Mas, eu achei que o Palmeiras está... Tá fazendo bem essa excursão. Deixou muitas dúvidas em alguns torcedores, a validade dessa excursão. Eu achei muito legal. Eu achei muito importante o Palmeiras. Primeiro, a forma como está encarando os treinamentos, né? Não está encarando como excursão, como era antigamente. Os jogadores saíam do alcance da imprensa brasileira, iam excursionar. Só Deus sabia o que eles faziam por lá. E não treinavam, era excursão mesmo. É jogo, descanso e balada. Jogo, descanso e balada. Era meio que uma festa para os jogadores, quando a gente falava em excursão. Isso até, sei lá, década de 90. E isso tem se tornado cada vez mais raro, né, nos times brasileiros, de uns anos para cá. E aí, excursão. Vamos fazer uma excursão? Vamos. Puta, já vem aquelas lembranças na cabeça, né? Que nada. Os caras levaram a academia de futebol na mochila. Tá todos os aparelhos lá, tudo, levaram tudo. Estão treinando em dois períodos. Tudo bem, que é num hotel, fica do lado da praia, beleza, mas aproveitaram a areia da praia para fazer aqueles treinos que eles fazem na caixa de areia ali da academia de futebol. Então, estou achando muito válido. Teve aquela ação social muito bacana que eles fizeram. Claro que é uma coisa secundária, mas muito válido. Achei interessante, achei bonito. Então, teve muitas coisas interessantes. Teve a história do Evair lá, o Evair Panamenho. Muito, muito legal, né? E agora o time embarca para Costa Rica, onde vai fazer o terceiro amistoso no domingo e já embarca de volta para o Brasil. Então, né, ficou lá 10 dias, treinou, jogou, movimentou. De certa forma, conseguiu alguma visibilidade com a imprensa da América Central. Não passou batido, não vai passar despercebido, né? Embora não seja um mercado lá, grande coisa, mas faz algum barulhinho. Nem é essa, obviamente, a principal intenção, e movimentou o elenco. Então a gente viu já no segundo jogo o Gustavo Scarpa entrando e entrando bem. E é o Gustavo Scarpa o centro da... Eu acho que o Gustavo Scarpa tende a ser o centro da estratégia do Palmeiras dentro de campo para esse segundo semestre. Eu vou tentar explicar para vocês essa ideia e quero ver se faz sentido isso para vocês. É, já peço desde já que vocês façam perguntas aí no chat. Podem fazer perguntas. Usem o Super Chat, que é o botãozinho para quem está assistindo no PC, no celular não dá, mas para quem está assistindo no PC, é o botãozinho do cifrãozinho aí para fazer uma pergunta de destaque, uma pergunta para ser respondida na hora, tá? Vai ficar no topo ali do chat por alguns minutos e vai ser respondida. É, mas nada de seleção, tá, gente? Hoje o assunto é Palmeiras, tá? A seleção a gente fala amanhã, se eu for fazer, tá? Eu acho que vou fazer. Então, eu estava falando sobre o Gustavo Scarpa. Então, a gente viu no primeiro jogo o Palmeiras jogando, trocou o time inteiro do primeiro para o segundo tempo, a gente viu o Vitinho, a gente viu o Mike jogando muito bem, mas nada que tenha saltado aos olhos. Claro, o Palmeiras tinha acabado de chegar no Panamá, a viagem é longa, os jogadores acabaram de chegar das miniférias, fazendo muito mais exame do que recondicionamento físico. Então, com 2-3 dias, os caras já estavam entrando em campo. Então, é óbvio que entra com o freio de mão um pouco puxado, mesmo 45 minutos de atividade. Nesse jogo, a gente já viu uma disposição física um pouco maior. Afinal de contas, também não pararam por tanto tempo, né? Não foi, não deu tempo de dar aquela atrofiada, né? Que um mês acaba acontecendo. 10 dias, acho que deve já estar quase no ponto físico correto de novo, acho que sei lá. Acho que até a estreia, a volta, né? Até o jogo contra o Santos, acho que já vai estar todo mundo no ponto de novo. Então, nesse jogo contra o Medellín, o Independiente Medellín, eu já vi o time com mais cara de time, principalmente o do primeiro tempo. Embora eu acho que o time do segundo tempo teve mais superioridade do que o primeiro. Mas aí eu já atribuo isso ao estado físico do adversário. O Independente está vindo de 30 dias de férias, está com um técnico novo e trocou 4 ou 5 jogadores para o segundo tempo. Os outros jogaram o tempo inteiro. Então o estágio físico deles está muito abaixo do nosso e talvez por isso o time do segundo tempo tenha tido um pouco mais de facilidade, apesar da diferença técnica. Também porque jogou com o Moisés e Dudu, que já estão entrosados, que já trazem com eles toda uma série de conhecimento de como um joga, o outro joga, então já fica um pouco mais fácil. E aí os outros dois que completaram ali, que foi o Daverson, que acabou até metendo gol, e quem que ficou ali do lado direito no final? Depois eu lembro, o Arthur. Aí encaixa no sistema, né? É mais fácil encaixar dois do que quatro que não, né? Que não jogam juntos, não tem aquela sequência. Que foi o que aconteceu no primeiro jogo, no segundo tempo do primeiro jogo. É mais fácil. Você tem um Dudu e um Moisés ali como referência. Mas o primeiro tempo foi muito bom. Mesmo jogando com Lucas Lima, Johan, William e Gustavo Scarpa, eu achei que o time teve mais cara de time. Sem jogar com o centroavante enfiado, sem jogar com um cara segurando o zagueiro, apostando muito mais na movimentação dos jogadores, eu achei que o Palmeiras, lógico, tem muito o que treinar ainda, tem muito o que ajustar. Eu acho que tem que sincronizar melhor as subidas dos laterais, tanto no apoio quanto já deixar a recomposição defensiva bem armada quando eles sobem. Precisa fazer tudo isso. Mas achei que caminhou razoavelmente bem. Muita gente cornetando que não viu jogada ensaiada na bola parada. Porra, é claro que não viu. Você faz o treino fechado para ensaiar as bolas paradas. Aí você vai mostrar isso num amistoso? Chega, ó, Santos, olha a jogada ensaiada que eu tô fazendo aqui escondido de você, ó. Aí passa no Sport TV. Porra. Para, né? Então, eu não sei se ele tá fazendo jogada ensaiada nos treinos fechados. Eu imagino que esteja. Agora, eu não vou cobrar que ele mostre isso no amistoso. Não faz o menor sentido. Então, você que tá tendo chilique na rede social porque o Palmeiras não tá fazendo jogada ensaiada nessa... Para que você tá passando vergonha. Agora, tem que mostrar quando vier os jogos, né? Aí a gente vai cobrar mesmo. Quando tiver os jogos, aí a gente realmente vai querer ver jogada ensaiada. Chutes de fora. Passou a ser uma nova tendência. E a gente viu muito isso na Copa do Mundo. Uma das maiores soluções que os times têm encontrado, parece que voltou para a Copa de 82, né? Na Copa de 82, eu acho que foi a Copa que eu mais vi gol de chute de fora. E parece que voltou essa tendência. Os jogadores enfiando o pé na bola, sem dó. E o Palmeiras tem ótimos chutadores de fora, de média distância, de longa distância. Então tem o Bruno Henrique, tem o Gustavo, o próprio Lucas Lima. O Lucas Lima, a bola tem que estar bem ajeitadinha, né? Não é de qualquer jeito que ele pega bem na bola, mas quando ele pega bem, ele pega bem. O próprio Johan, que meteu um balaço na trave. Acho que esse time tem muita chance de... Agora que todo mundo voltou, não a estaca zero, mas voltou, mas... Vai, volte cinco espaços, todo mundo voltou para trás. Não é só o Palmeiras, todo mundo. Então, a dificuldade que o Palmeiras vai ter, todos vão ter. Quem tem mais chance de se dar bem? Quem tem um bom elenco. Quem tem uma boa estrutura. Então, eu estou muito confiante, muito mesmo, que o Palmeiras vai voltar bem. A gente vê aí o noticiário dos outros times, desmanche. Tem uns que estão se reforçando, né? O Flamengo está se reforçando bem, mais ou menos. Também perdeu os jogadores. Então vejo o Palmeiras forte. O maior adversário hoje é o Flamengo, sem dúvida, até pela pontuação que tem. Mas acho que o Palmeiras tem total condição de buscar. Total. O que não pode é vacilar nesses primeiros jogos. Tem que aproveitar e entrar atropelando. Então o Palmeiras joga domingo contra a Liga Alajuelense, na Costa Rica. E aí volta para o Brasil e serão mais 10 dias de treinamento intenso até o jogo contra o Santos no Pacaembu, mando deles. Acho que vai ser Pacaembu, né? Duvido que eles mandem esse jogo na Vila Belmiro. 2 dias antes a gente vai conhecer o adversário da Copa do Brasil, já que o Vasco decide a vaga com o Bahia na segunda-feira, um dia depois do final da Copa do Mundo. Sensacional, né, o calendário brasileiro. Então, Vasco e Bahia, segunda-feira da semana, não essa agora, a outra. O Bahia meteu 3-0 no jogo da ida, então o Vasco vai ter que fazer um placarzão aí para reverter. Então, a tendência total é Palmeiras e Bahia, então a gente vai ter a certeza na segunda-feira. Isso já valendo pelas quartas de final, né? Quartas de final, oitavas, já não sei mais. Vou fazer uma consulta rápida. Tem um site meia boca aí, mas que sempre tem todas as informações, chama Verdazo, verdazo.com.br. Eu vou fazendo essa consulta. Então, eu queria abrir para as perguntas de vocês, enquanto eu consigo buscar aqui as informações. Eu estou muito satisfeito com o que eu estou... Claro, não tem muito com o que ficar satisfeito ou insatisfeito, né? Qual é o resultado que se busca nessa mini excursão? É dar descontração um pouco para o elenco, treinar um pouco longe da imprensa brasileira, embora alguns veículos tenham mandado repórter para lá, mas é bem mais sossegado, une mais os jogadores, se bem que o ambiente já parece que já é muito bom, não temos nenhum foco de problema como tivemos no ano passado. E a parte física, a parte técnica, a parte tática, tá tudo evoluindo, mas a gente só vai poder medir mesmo quando voltar. Então quer dizer que vai ganhar do Santos? Pô, lógico que não. Pode perder do Santos, isso não quer dizer que o trabalho foi mal feito. O trabalho não vai fazer assim, ó, vamos viajar e pum, vamos virar o Real Madrid das Américas. Claro que não. É um trabalho longo, é um trabalho que continua, né? Continua em evolução. Eu imagino que a gente vai ver, claro, melhoras nesse time, sem dúvida. E quero falar do Gustavo Scarpa. Eu acho que o Gustavo Scarpa vai ser o ponto de equilíbrio desse time, antes da gente entrar nas perguntas. Por que que eu tô otimista com relação ao Scarpa? Vocês lembram que quando ele foi removido do time por conta da ação do Fluminense, ele estava no oitavo jogo. O Palmeiras jogou contra o Ituano. Ele tinha feito 4 jogos como reserva, tinha jogado 15 minutos, 20 minutos, e aí começou a entrar como titular. E era o segundo ou terceiro jogo dele como titular. E ele estava dando liga, ele estava encaixando. E ele estava encaixando a ponto de, no jogo contra o Ituano, ele ter acabado com o jogo. Ele acabou com o jogo. Ele jogou muito, fez 2 golaços de fora. Ou, na verdade, foi um de fora e um de dentro da área, mas foram chutes muito bem colocados. O segundo gol dele, o terceiro do Palmeiras... Não. Segundo gol dele, segundo do Palmeiras. O terceiro foi do Fernando. Foi um chute de dentro da área, mas... bem recuado, né? Quase no bico. Desculpe. E ele acertou no ângulo. Quer dizer, um chute de média distância. Não foi aquele chute de frente pro goleiro que ele só tira. Foi um chutão forte, bonito. Vasco ou Bahia, o vencedor pega o Palmeiras pelas quartas de final. Tá aqui a tabelinha. Resgatei a tabela no verdazo.com.br. É um site muito interessante. Recomendo para vocês. Então o Palmeiras vai pegar provavelmente o Bahia e aí vai pegar o vencedor de Santos versus Cruzeiro. O Cruzeiro ainda também precisa confirmar a vaga, vai jogar contra o Atlético Paranaense. Tá com vantagem, ganhou o jogo fora, vai decidir em casa com a vantagem no placar já. Então, bem possível que dê Cruzeiro e Santos. Então, passando de Bahia, provavelmente, ou Vasco, Palmeiras vai pegar provavelmente o Cruzeiro já na semifinal. Para daí, na final, pegar o outro lado, que tem Corinthians e Chape, Grêmio e Flamengo. Deve ser o Grêmio. Deve ser o Grêmio desses 4 aí. Quem ganhar de Grêmio e Flamengo? O Flamengo decide em casa, tem essa vantagem. Então, estou muito confiante no Gustavo Scarpa. Ele estava encaixado, teve que parar, teve que sair. E eu comparo esse entra e sai do Gustavo Scarpa ao entra e sai do Cuca ano passado, guardando as proporções. Por que que eu estou falando isso? Vocês lembram que o Cuca terminou 2016 voando, o time estava muito bem. Aí sai o Cuca, entra o Eduardo Batista, muda tudo. Aí em abril sai Eduardo Batista, volta a Cuca. Você deu 2 solavancos na trajetória do time radicais. E isso atrapalhou muito o ano de 2017. Guardando as proporções, o que aconteceu com o Gustavo Scarpa foi a mesma coisa. Embora ele tenha chegado no elenco do Palmeiras como uma espécie de bônus, porque ele não estava no planejamento inicial. Tá? O planejamento do elenco do Palmeiras não previa o Gustavo Scarpa. O elenco estava fechado sem o Gustavo Scarpa. Aí abriu-se a oportunidade, por causa da ação dele com o Fluminense, e o Palmeiras foi lá e falou: opa, se quiser jogar aqui, tem lugar. E arrumou-se o lugar para ele. Ele cavou o lugar no time jogando bem, treinando bem e jogando bem. E aí, o Roger fez um ajuste na trajetória. Começou a montar o time em função, não do Gustavo Scarpa, mas em função, levando em conta a presença dele também. E começou a dar um encaixe, começou a dar a liga. Então, o plano dele que ele tinha traçado em janeiro, ele fez ajustes entre fevereiro e março, olhando pro Gustavo Scarpa, falando: nossa, esse moleque tá jogando muito, ele vai ser meu titular. Então, ou o Keno, ou o Dudu, um deles ia rodar. Na verdade, o Keno ainda era reserva, ele estava jogando com o Willian aberto. Vocês se lembram disso? o William provavelmente ia rodar, ou ia rodar o Borja e o William ia ser o centroavante, mas o Gustavo ia jogar, ia entrar. Enquanto o Dudu permanecesse com moral, né? Porque podia ser o Dudu o cara para rodar também. Mas o Gustavo estava sendo unanimidade. E aí você perde o Gustavo Scarpa, aí você tem que... Pô, mas eu vou contar com esse cara? Não sabemos. Então, corrige o time aí como se não fosse mais ter o cara. Beleza. Então, ele começa a corrigir o time, ele começa a tentar achar um jeito para o time jogar sem o Gustavo Scarpa, acaba o semestre, e aí o Gustavo Scarpa é nosso de novo. Então aí, volta, né, rebobina e volta para final de março, começo de abril. Então agora, o estágio tático do time agora é esse, sem o Keno, porque aquele time estava jogando sem o Keno. O Keno só virou titular contra o Novo Horizontino, já no mata-mata. Vocês se lembram disso? Então eu acho que vai ser essa a saída que o Roger vai fazer. Ou o Gustavo Scarpa vai voltar para o time, ele vai remontar a configuração que ele tinha pensado até o final da fase de classificação do Paulista, e com o William de centroavante, porque o Borja, pelo menos um mês parado, 6 semanas é a previsão. Então, contra o Cerro, vai ser difícil ele voltar. Provavelmente ele já vai estar treinando com bola, mas não vai ter condição física. Tá? Ele já vai estar treinando com bola. Leandro Gomes, muito obrigado pelo reconhecimento, pelo apoio ao site. Poderia ter feito uma pergunta. Né? Se quiser fazer uma pergunta aí no Superchat, pode fazer. Então eu estou muito confiante e torcendo, na verdade, para que isso dê certo. Para que o Gustavo dê o encaixe, para que a gente volte a ter aquela configuração que a gente estava no final do Paulista, sem levar em conta os adversários, que eram de fato mais fracos, mas o time estava encaixado, estava jogando bem, assim, estava pegando o adversário fraco e estava deitando em cima, como times fortes fazem. É diferente de você falar assim, não, tá ganhando de time fraco, mas tá ganhando de 1-0, de 2-1, apertado. Aí realmente você não pode se empolgar tanto, mas estava dando chocolate nos times fraquinhos. Então, era um time de fato forte, forte mesmo, com o Gustavo Scarpa encaixado. Então, assim, é torcer para não acontecer mais nenhuma reviravolta jurídica, parece que não vai acontecer. É muito difícil nesse estágio do processo acontecer alguma coisa. Inclusive, o Fluminense já tentou e já foi negado. Tem que torcer para ele não machucar. Importante, né? Puta, a pessoa machuca igual o Borja machucou. Deus nos livre. E a gente precisa de reforços. É claro que a gente precisa de reforços. Então, esse discurso do Maurício Gagliotti e do Matos, ele é um discurso correto. Não temos dinheiro, não temos condição. Tem que falar isso mesmo. Você vai pegar um maço de dinheiro, 90 milhões, e ficar assim, ó, eu tenho. Porra, você não vai conseguir comprar meio jogador. Você tem que falar que você está pendurado, que você pagou dívida, que já foi tudo embora, não tem nada, só se aparecer uma oferta muito boa. Mas cá entre nós, vocês conhecem o Matos. Quando ninguém espera, ele chega com um de cada lado aqui, ó, que eu trouxe aqui para vocês. Ó, professor, se vira. Aliás, isso tem que ser sempre, eu espero que seja sempre em comum acordo com o treinador, né? Não é chegar com os caras de surpresa, ó, se vira, ó, quem eu trouxe. O treinador tem que estar de acordo, né? Porque senão acaba sendo uma contratação vazia, contratação pouco aproveitada. Mas eu acredito que chegarão, sim. E eu acho que tem que vir um centroavante, um 9-9, 9-9 de área igual o Borja, e tem que vir um falso 9. Por quê? Porque quem vai fazer esse papel vai ser o William. Na falta do William, a gente só tem o Daverson, gente. E o Daverson não é porque ele fez esse golzinho aí no time colombiano que ele virou, né, a solução para os nossos problemas do ataque quando o William não puder jogar. A gente precisa de outro cara que faça o falso 9. Quem poderia fazer é o Guerra. Mas o Guerra está com uma limitação física muito grande. O Guerra está com uma previsão de retorno de 3 meses. Então, Guerra só em outubro. Só bem lá no funil. Então a gente não pode contar com ele até chegar lá, inclusive porque a gente pode ser eliminado antes disso das duas competições. Então eu acho que tem que ter um falso 9 reserva para o William e um 9-9 reserva para o Borja, para você ter opções de jogo conforme o adversário. Luan Ribeiro, para de pipoqueiro, sabe, esse tipo de coisa aqui no nosso chat não é bem-vindo, cara, sabe por quê? Porque a gente não tem que ficar, assim, a crítica, ela existe, ela tem que ser feita. Mas quando você vem com pipoqueiro, mercenário, esse não é o tipo de papo que a gente preza aqui, cara. Aqui a gente faz crítica construtiva, sabe por quê? Porque esses caras estão vestindo a camisa do Palmeiras. Então a gente tolera o xingamento quando o jogador é vagabundo, quando o jogador é mãozinha na cintura, quando o jogador é chinelo. Aí a gente tolera um certo xingamento, uma certa descompostura. Mas não o Daverson, que é um menino que se esforça, cara. Que é um menino que faz o que é melhor dele. E essa história do pênalti que ele não bateu, que ele paga até hoje por isso. Eu acho uma grande sacanagem da torcida do Palmeiras. Então, se você está falando, tem medo de bater pênalti, você está falando sobre isso, eu acho isso uma grande sacanagem. Sabe por quê? Porque eu acho muito mais responsável um cara que não está se sentindo bem para bater um pênalti chegar e falar, professor, melhor botar outro. Eu bato, mas me deixa por último. Eu não estou me sentindo bem para bater. O cara não está se sentindo bem para bater, você vai botar ele para bater, ele vai errar. O que que você prefere? Claro, eu prefiro um cara que vá lá e acerte, mas aí é culpa de quem comprou ele. E o cara que comprou ele já não tá mais aqui com a gente. O cara que indicou, que bancou, né? Então, que é o Cuca. Então, não tem que ficar descontando nele. É diferente do que, por exemplo, vocês vão se lembrar. Eu pegava no pé do Márcio Araújo pra caramba. E ele era esforçado e tal, tudo isso. Só que ele já tava, havia 4 anos no time titular e não demonstrava nada. Então tinha que haver uma pressão forte para ele sair. E pior, entrava técnico, saía técnico, sempre seguravam ele. Aí a paciência foi pro espaço. No caso do Daverson, é nítido. Todo mundo tá vendo que ele não serve. Mas ele tá tentando, ele tá fazendo tudo possível. Então ele vai sair daqui logo. Enquanto ele estiver aqui, a gente tem que, sabe, empurrar ele, sabe, ser a favor dele. E boa sorte para ele quando ele sair, que vai ser logo. Deixa eu pegar esse bobão aqui, ó. Matheusson. Tchau, Matheusson. Tchau, Matheus. Matheusson. É o filho do Matheus. Leandro Gomes está perguntando se. O Leandro Gomes, que fez aqui a pergunta, não fez a pergunta no Superchat, está fazendo agora, né? Ele pergunta se o melhor posicionamento do Scarpa seja mesmo pelo lado direito, ou se ele não parece um pouco torto, entre aspas, atuando por ali. Ele joga tanto pela beirada quanto pelo meio. Ele é um cara diferente, cara. Eu acho que ele pode fazer muito bem a função de lado. E pode fazer muito bem a função por dentro. Quando ele estava voando no Palmeiras, ele estava jogando de lado e afunilando, jogando em diagonal, cortando para dentro, batendo de fora, encostando no meio, ajudando a fazer triangulação, entrosando com o Marcos Rocha. Então estava saindo ali umas triangulações muito legais ali pelo lado direito. Então ele pode fazer as duas, cara. Ele pode fazer as duas. No caso da situação atual do elenco, a gente tem para jogar por dentro o Lucas Lima e o Moisés. Então, colocar ele por dentro, você está automaticamente tirando da função o Lucas Lima e o Moisés. O Moisés, para ser aproveitado, ainda tem a opção de jogar como segundo volante, mas aí tira o Bruno Henrique, que está bem encaixado no time. Então, eu acho que neste momento o mais indicado é fazer ele jogar pela beirada, assim. Hoje pipocou na imprensa o nome de um jogador chamado Tananã, que joga no Tananã. Você sabe de algo? Essa pergunta eu jamais responderei. Deriva 6. Jamais responderei perguntas sobre especulação. Nunca responderei. Eu só vou falar de jogador que está contratado. Tá? Jogador que está contratado, aí, pô. Ou então, sim, quando a gente tiver viajando aqui, sonhando, fala assim, pô, podia trazer o fulano de tal, aqueles que você sabe que é impossível, que não tem nada a ver, que só é um comentário de bar. Gostaria de ver esse cara no Palmeiras. Agora, falar sobre possibilidade, ah, você sabe se está rolando. Bom, se tiver rolando e eu souber, eu não vou falar. Sabe por quê? Porque aumenta a pressão na diretoria para contratar. Aumentando essa pressão, aumenta o preço. Isso é básico. O vendedor fala assim, ó, tua torcida tá querendo muito esse cara, então para você ter ele, você vai ter que pagar um pouco mais. Isso acontece, isso é a praxe no futebol. Então eu não falo. E se eu não sei, eu falo menos ainda. Agora, eu pergunto, o que adianta ficar falando de uma possibilidade real de um jogador vir ou não antes dele vir? Porque se ele vem, você pode, toda essa conversa que você quer ter antes dele chegar, você pode ter depois. Ela faz, inclusive, mais sentido. Né? E se ele não vem, você perdeu um puta de um tempo da sua vida. Então, não faz o menor sentido falar sobre um cara que pode ser que venha. Fala do cara quando ele já estiver aqui. Tô explicando, viu, Dê? Tô falando na boa, porque eu sei que tem muita gente nova no canal e por aí, nos outros canais por aí, todo mundo gosta de falar disso, ou muitos gostam de falar sobre esse tipo de assunto. Aqui eu não falo por princípio. Isso eu já faço há 12 anos no site, no Verdazo. Eu não especulo o jogador. Porque eu, não é porque eu sou o bonzão, que eu não sou o bonzão. É, mas eu tento fazer o que eu acho que é melhor para o Palmeiras. Então, se eu acho, e a minha opinião, que especular o jogador vai atrapalhar o Palmeiras de uma forma ou outra, vai tornar mais caro, vai aumentar a pressão, vai atrapalhar o cara da posição que está jogando atualmente, vai atrapalhar o cara vai se sentir, puta, a torcida está pedindo outro cara na minha posição. Então, só tem a atrapalhar. Então, aqui a gente não faz. Se vocês querem ficar comentando sobre especulação, tem milhares, não, sei lá, tem dezenas de canais do Palmeiras aí para vocês fazerem isso aqui. Eu peço para vocês não fazerem. Se fizerem, eu não vou responder. Eric General quer saber se... Façam perguntas no Superchat para terem certeza que elas serão respondidas, tá, gente? Daniel, peraí, já te respondo, Eric General. Daniel Cardoso está falando assim, Dudu ganha muito bem no Palmeiras, ele não vai trocar pela China. Bom, que ele ganha muito bem, claro que ele ganha tudo bem, muito bem. Todos os jogadores do Palmeiras ganham muito bem. Mas, certamente, ele ganha menos do que ele ganharia na China. Então, a gente tem que parar com essa história de falar que nosso jogador ganha, é milionário, é não sei o quê, para. Esse tipo de pressão só atrapalha. Nossos jogadores ganham bem porque eles exercem uma função importante numa atividade que movimenta muito dinheiro. Então, isso é normal em qualquer mercado. Tá? Então, é por isso que eles ganham muito bem. E quanto melhor eles jogam, maior o salário deles. Eles conseguem negociar melhor o salário deles. Então, não tem pecado nenhum no Dudu ser muito bem remunerado, porque ele merece. Assim como a maioria dos jogadores do Palmeiras. Mas, respondendo à pergunta do Eric, General, deveríamos trocar a primeira volância, ou seja, botar o Felipe Melo no banco? O reserva dele é o Thiago Santos, que não tem a mesma qualidade na saída. Então, são pontos positivos e negativos. O Felipe Melo leva cartão todo jogo. Todo jogo ele leva cartão, até amistoso. Ele parece ser mais lento. Ele deixa, às vezes, a lateral esquerda descoberta e isso pode ser perigoso. O Thiago Santos tem mais velocidade, ele preenche melhor os espaços. Não fica tão atrás assim no passe. Eu não acho que a saída de bola do Thiago Santos é horrorosa. Eu não sei por que botaram esse rótulo na testa dele de que ele é mau passador, que ele é ruim com a bola no pé. Ele não é ruim com a bola no pé. Ele é bom jogador. Então, no olho, eu tendo a preferir, neste momento, na atual fase dos dois, eu tendo a preferir o Thiago Santos. Só que daí a gente vai lá na estatística e vê que, com o Felipe Melo, o percentual de pontos do Palmeiras é quase 80%, 77%. E sem o Felipe Melo é 11%. Aí você fala, puta, não entendo nada de futebol. Que ele sai, cai, despenca o aproveitamento. Então é difícil tomar essa decisão. Eu olho, observo o jogo e eu acho que o Thiago Santos está jogando muito melhor. Mas como é que você vai discutir com um argumento desse, numérico, estatístico? É muito difícil. Vamos lá. Não vão contratar um 9 devido a já terem comprado o garoto do Ceará, o Arthur Cabral. O Arthur Cabral, na verdade, ele não é 9, né? Ele é 11. Ele joga pela beirada. Ele não é 9-9. Até onde eu sei, posso estar enganado. Mas pelo que eu entendi, pelo que eu observei ali do cara, que não foram muitas observações, ele é de beirada. Ele é ponta. Ele entra muito mais no lugar do Keno. E nesse momento é o Arthur. Tá? O Arthur, se ele não jogar muito bem nesse semestre, ele vai voltar a ser emprestado. Porque daí vão dar chance para o menino do Ceará que foi contratado. Então o Patrick está cravando que ele é 9. O Deriva também. Vamos ver. Como eu disse, eu observei pouco. Vamos ver. O Luan Ribeiro está perguntando assim, se a gente não ganhar nada esse ano, o Roger deve continuar para o ano que vem? Ótima pergunta. Excelente pergunta. O título não é parâmetro para decidir permanência ou não. E é exatamente esse o ponto. A pergunta foi boa para eu poder falar isso. A pergunta em si, ela não a resposta dela é imediata, não tem que pensar muito. Que não tem resposta. Se ele vai continuar ou não para o ano que vem, é se o time mostrar bom desempenho, um bom resultado. Porque assim, a gente pode chegar no fim do ano e, pô, perdendo mata-mata por circunstâncias. E jogando bem, merecendo ganhar, mas perde no mata-mata. E no brasileiro, porra, é roubado no jogo. Como foi no ano passado, a gente ficou por fora por causa de roubo, mesmo com uma série de falhas no planejamento, como eu falei, o entra e sai do Cuca, etc. Então, se o time estiver jogando bem, estiver evoluindo, a gente vai sair muito na frente dos outros mantendo o técnico. Agora, se o Palmeiras não ganhar nenhum campeonato e o time não estiver convencendo nem um pouco, estiver naquela... Você vê, pô, era para estar melhor. Aí eu acho que tem que trocar. Aí eu acho que você deu um monte de ferramenta pro treinador e ele não extraiu o que poderia ter extraído do time. Aí é caso de chegar num ponto de corte e falar, fica ou sai, aí você toma a decisão. Isso também está muito relacionado com a situação do mercado. Às vezes você pode até falar assim, meu, sai, mas tem que ter um cara muito bom à altura para vir. Porque mandar embora por mandar para trazer, agora vou ver quem eu trago. E aí você traz um... Quem? Então tem que ter um nome muito bom engatilhado. Não é tirar por tirar. O Marcos Antônio Pizzol... Atenção, pessoal. O diretor de futebol do Palmeiras, novo diretor de futebol, acaba de entrar aqui no nosso chat. O nome dele é Marcos Antônio Pizzol. E ele nos informa que o Roger não fica se perder 3 seguidas. Ele... tem essa informação, porque ele é o diretor, ele decide. Ele acabou de dizer aqui que se perder 3 seguidas, está fora. Ele cavou. Então, obrigado, viu, diretor? E vê se traz o centroavante para nós, tá? Tá todo mundo cravando que ele é centroavante aqui. Eu vou na de vocês. Como eu disse, eu fiz poucas observações sobre o Arthur Cabral. Eu fiquei com a impressão que ele era de beirada, mas vocês estão cravando que ele é meio, eu vou na de vocês. Eu aprendo aqui com vocês. Então vamos em frente. A Raíssa está perguntando se eu acredito que essa grande pressão da torcida força certas demissões do técnico. Não. Não. No Palmeiras, não. Torcida, não. O que enche o saco é pressão de conselheiro. E às vezes, indiretamente acaba acontecendo isso. Muito zum-zum da torcida, o conselheiro fica mais à vontade para soprar a corneta, e aí ele vai encher o saco do presidente, e aí o presidente acaba ficando balançado, e isso pesa na hora de tomar a decisão. Já foi o tempo que, sabe, o Palaia demitia técnico no aeroporto por impulso. Isso não acontece mais. Para você fazer uma troca de técnico hoje no Palmeiras, que está muito mais profissionalizado do que antes, não pode ser numa decisão emocional. Não, não é assim que funciona mais, felizmente. Tá? Mas indiretamente, como eu disse, torcida faz muito barulho, conselheiro fica muito à vontade, o presidente e o diretor de futebol já estão meio balançados. Pode acabar sendo, mas é só num ponto que o técnico está muito desgastado que isso acontece. Então, eu não acho que seja decisivo. O Talarico está perguntando assim, o mercado está bem restrito, está na hora de garimpar, não acha? Não sei. Alexandre, não sei, cara. Porque esse mercado está... Eu não sei se eu concordo com a sua premissa, o mercado está restrito. Porque o que a gente vê do mercado, cara? Você vê, o cara apareceu aí com um zagueiro da Holanda que, puta, tá totalmente fora do radar de todo mundo. Então o mercado, ele está cheio de oportunidades. Tem que ver se entra no radar do Matos. E tem que ver se o Matos está usando bem os critérios de contratação. Se ele está usando o critério técnico como principal critério. Porque eu já estou meio receoso dessa habilidade dele em fazer grandes negócios. E quando ele vê um jogador muito barato, ele pega porque ele sabe que ele vai fazer dinheiro com ele e não leva muito em conta a qualidade técnica dele. Então, exemplo. O Nico Freire. Ele fez uma presepada no primeiro jogo. Quer dizer que ele é ruim? Quer dizer que ele é um pereba? Que ele é um... Não, claro que não. Todo mundo tem direito a errar, e ele errou logo no primeiro jogo. Mas se ele continuar cometendo erros como esse, aí a gente começa a falar, pô, Matos, por que você trouxe esse cara? Só porque ele foi um negócio de ocasião? Então é disso que eu estou falando. Eu me preocupo com os critérios que o Matos está usando, uma vez que ele está com muito mais liberdade em 17 e 18 do que ele tinha em 16, 15 e daí para trás. 16 e 15, né? Para trás ele não estava. Então, em 16 e 15, ele era vigiado de perto. E ele tinha que justificar muito bem as contratações que ele fazia. Ele tinha que justificar mesmo. Explicar por quê. Aí a caneta ia para o papel. Agora não. Agora ele tem total liberdade e autonomia. Dizem que ele nem comunica mais o presidente. Ele vai lá e contrata. Ele só pergunta para a Leila. E aí, Leila? Dá. Então, traz. Dizem, né? Isso daí é conversa. Conversa que a gente ouve. Às vezes tem muita maldade, porque tem política no meio, mas a gente começa a achar que isso pode ter um fundo de verdade quando a gente vê a qualidade dos jogadores que começa a chegar. Então é muito bom que o seu Nico Freire comece a jogar muito bem, porque o Juninho não jogou bem, embora tenha tido um bom destaque no Campeonato Brasileiro. Quem mais? A gente já viu aí jogador que podia ter sido uma contratação melhor e a gente contratou jogadores não tão bons assim. O Flávio Samara, ele está falando que na volta da temporada o Everton deveria assumir a meta de vez. Se eu concordo com ele. Sim, concordo. Acho que o Jailson oscilou de forma negativa e muito significativamente. E o Fernando Praz está tratando lesão. Então, abriu-se a brecha que o Everton estava esperando. Então o Everton chegou com a pretensão de ser convocado para a Copa do Mundo, chegar para ser titular. Ninguém chegou para ele e falou assim, você vai ser titular, você vai ter que brigar pela posição. E ele foi humilde e falou, claro, vamos brigar, mas eu estou aqui para isso. E ele ficou em terceiro lugar na hierarquia estabelecida pelo Roger. E em vez de fazer bico, em vez de... Ele tem 30 anos, gente, ele não vai ter outra chance de jogar a Copa do Mundo. As chances diminuíram muito, né? não fez bico. Continuou treinando, respeitou os companheiros e chegou a vez dele, cara. Então eu acho que ele tem todo o direito de pleitear essa vaga e a gente de confiar de que ele pode fazer um bom trabalho. Então ele começou aí a trajetória dele como goleiro do Palmeiras, vamos ver até onde vai, tomara que vá longe. Ele tem 30 anos, tem muita lenha para queimar. O Jameli tá com a planilha na mão ali. Gastamos não sei quanto com... Meu, para desse tipo de controle, cara. Pra começar, você não sabe direito esses valores. Será que o Emerson Santos é tão ruim assim? Então. Será? Essa é a pergunta. Exatamente essa é a pegada aqui do canal, cara. É será, porque a gente não sabe. Quantas vezes a gente viu ele em campo? Pouquíssimas, né? É, ele jogou improvisado de lateral esquerdo no primeiro jogo da excursão, foi mal, mas aí ele tem duas desculpas: a falta de ritmo, não só de ser depois da intertemporada, mas falta de ritmo completa, porque ele não jogou quase nada, ele tá sem ritmo nenhum e ainda entra na gelada de lateral esquerdo, que não é a dele. Então ele tem boas desculpas para ter feito um mau jogo como ele fez, chegando atrasado, né? Podia ter sido, se num jogo mais competitivo, ele poderia ter levado o cartão, ser expulso. O Sérgio Emílio fala, ele pergunta se eu sou oposição à atual diretoria do Palmeiras. Não, eu não sou oposição porque eu não sou sócio, eu não sou político do Palmeiras. Então, para ser oposição, eu precisaria ser sócio e ter alguma aspiração política lá dentro, coisa que, por não ser sócio, eu não tenho. Agora, eu sou um crítico da Leila. Eu sou um crítico da pretensão dela a ser presidente do Palmeiras. Eu adoro a Leila patrocinadora. Quero que ela continue como patrocinadora do Palmeiras por anos e anos. Longe da cadeira de presidente, porque não pode ser presidente e patrocinador ao mesmo tempo. Qual a dificuldade de entender isso? Se você não vê nada de errado numa patrocinadora ser a presidente, aí tem muita coisa errada com você. O Deriva está falando que em 2015 o Emerson foi muito bem no Botafogo. A Rony Crescia quer saber se caso não haja um centroavante ou atacante novo, qual seria a melhor escalação do Verdão? Boa pergunta. Sem contar com o Borja, que está machucado. Tá? Para o próximo jogo, William na frente, Gustavo de um lado, Dudu do outro. E Moisés no meio. Basicamente isso. O Fernando pergunta: O senhor acha que dá para colocar o Antônio Carlos na zaga esquerda e o Luan na zaga direita? Boa pergunta. Boa pergunta. O Luan na esquerda a gente já viu que não dá. O Antônio Carlos na esquerda a gente não sabe. Então, é questão de testar e ver. Eu nunca vi o Antônio Carlos jogando pela esquerda, então, como saber? Agora, é desejável que o zagueiro que joga pela esquerda seja canhoto, e não é o caso do Antônio Carlos. Eu prefiro que a gente tenha um cara que tenha facilidade de jogar com o pé esquerdo. O Edu Dracena é destro, mas ele tem facilidade em jogar pelo lado esquerdo. Então, por isso que tem ficado com ele a posição e para isso que foi trazido o Freire, que esse sim é canhoto. Então, vamos observar. Eu acho que depois de você trazer o Nico Freire e você colocar o Antônio Carlos na esquerda, é sacanagem, né? Já que trouxe o cara, se precisar, tem que pôr ele. Obrigado a Rony Crescia pelo apoio, pela pergunta que fez, que enriqueceu aqui o debate e pelo apoio aí no Superchat. Então você que está assistindo aí, faça a pergunta, use o Superchat. O Flávio Samara está perguntando assim, que ficou, tá, na verdade ele está comentando, ele falou que ficou muito assustado com a reação agressiva de torcedores com as críticas que eu faço à Leila, que são críticas, na opinião dele, muito bem explicadas e respeitosas. Aí é o país que a gente vive, cara. As pessoas tendem a reagir com agressividade sempre que alguém dá uma opinião contrária ao que eles querem ouvir. Então é assim, eu quero que você fale o que eu quero ouvir. Se você não falar, você é um filho da puta. Então eu sou isso. Eu sou um filho da puta porque eu não estou falando com o que ele acredita. E, na verdade, ele acredita que a Leila vai ser ótima presidente? Porque ele acredita. Ele, é a opinião dele. E ele, a partir do momento que alguém está falando que não vai ser, pô, esse cara aí, ele tem um canal, ele é influente, ele é não sei o quê. Então, pode ser que por causa do que ele está falando, a Leila não ganhe e não é a minha vontade. Então, eu passo a ser uma ameaça à vontade dele e por isso ele me xinga. Ele, eles, todos esses caras aí que você viu. Claro que tem uma parcela desses que estão muito bravos comigo, porque eu estou simplesmente dando minha opinião, porque eles estão tendo uns benefícios a mais com essa escalada da Leila. É, então a gente vê ela distribuindo benefícios aí para conselheiro, para sócio. Ela está comprando a simpatia das pessoas com esses agradinhos. Então isso não é o jeito certo de fazer política, né? Então é mais um motivo para eu me posicionar contra. Então eu repito, eu adoro o dinheiro da Leila para o Palmeiras, não para mim. Eu não presto nenhum serviço para a Leila, então não tem porque ela dar dinheiro para mim. Então eu adoro o dinheiro dela sendo aplicado no Palmeiras, adoro. Quero que ela continue por muito tempo patrocinadora do Palmeiras. Adoro a Crefisa patrocinadora. Tá? Então, que isso fique bem claro. O André quer saber se o Nicolo Freire vai ser titular, ao meu ver. Não sei, cara. Como é que eu vou saber? Tem que ver como ele vai treinar e quem vai tomar essa decisão vai ser o nosso glorioso Roger Machado. Eu posso falar, ah, eu acho que vai ser, eu acho que não vai ser. Vai ser chute. Vai ser um chute sem a menor base para chutar. Então, é uma opinião que eu daria que não tem o menor valor. O Flávio está lembrando do chilique que a Leila deu, porque o Nobre colocou Avante na camisa no lugar do nome dos jogadores. Então, tem uma série de coisas. Eu já falei bastante sobre a Leila, sobre todos esses aspectos aí. Essas pequenas demonstrações de que ela está ali para defender as empresas dela. Tá? Ela está fazendo todo esse esforço, não é pelo Palmeiras, é pela Crefisa. E não pode usar o Palmeiras em benefício da empresa, a não ser pelo patrocínio. Então o Palmeiras vai beneficiar a Crefisa expondo a marca. Crefisa, fã, o que for. Ótimo. Isso sim. Se beneficiar do Palmeiras por outros meios que não seja o marketing, eu vou repudiar veementemente até o final da minha vida. O Patrick Everson está perguntando se eu não acho que o time fica muito lento com Felipe Melo e Edu Dracena. Fica. Fica. O que não quer dizer que é o fim do mundo. Porque se tiver bem compacta as linhas... Se as linhas estiverem bem próximas, essa lentidão acaba não fazendo muita diferença. O problema é quando as linhas estão distantes. Aí a velocidade desses dois passa a ser um ponto vulnerável, ou a falta de velocidade deles. Então, uma questão tática, uma questão de posicionamento pode ser suficiente para compensar essa limitação física. Continuo incentivando vocês a participarem do Superchat para terem suas perguntas respondidas. A Rony Cresce, ela fez. Primeiro ela fez a pergunta, depois ela fez o Superchat. Mas vocês podem inverter a ordem se quiserem também. O Eric está perguntando assim, sabemos que a maioria dos times que jogam no Allianz Parque vem fechado. Seria uma boa opção o Palmeiras jogar no contra-ataque em casa? Dando a bola para o adversário, né? A nova moda. Dá a bola para o adversário e joga no contra-ataque. Não, eu acho que o Palmeiras tem que fazer valer a sua grandeza dentro de casa. Eu acho que é assim que a gente gosta. Né? O torcedor palmeirense não tem paciência para ver o time apanhando em casa, sabe, sendo atacado. A tradição do torcedor palmeirense. Enquanto o torcedor palmeirense não tiver essa maturidade tática de entender o jogo e saber que às vezes ser atacado pode ser a melhor forma de você conseguir encaixar um bom ataque, que é diferente de uma retranca, né? Eu acho que o Palmeiras tem que continuar propondo o jogo e utilizar. Obrigado, viu, Cazu? Cazu, mais uma vez, lá do Japão, de dentro de seu caminhão, prestigiando o nosso trabalho. Um grande abraço para você, cara. E também para o Thomas, que é chato pra cacete, mas que está aí com a gente já na estrada há mais de um ano, que é um menino levado. O Thomas é um menino levado. Inclusive, quando a mãe dele falava para ele não dar mais nenhum pio, ele fazia piu. Sabe esse tipo de cara? É ele. Ele e o Arjonas. Tô falando dos padrinhos, viu? Todos esses caras, é tudo padrinho. Padrinho do site. Os caras já prestigiam o nosso projeto mensalmente e vêm aqui no Superchat para apoiar. Então, só tenho a agradecer a esses caras. Um abraço pro Zé também. Pro Zé do Minha Vida é Você. Puta, eu tava respondendo uma pergunta aqui e acabei perdendo porque eu fui agradecer o pessoal. Desculpa quem eu tava respondendo. No meio da resposta eu parei. Puta, como eu fui mal nessa. Desculpem. Desculpe. Peraí que eu vou achar. Eu vou tentar achar. Ah, lembrei. Eu tava falando daquela pergunta de se não era melhor ficar defendendo, né, esperando e dar bola para o adversário. Então, a torcida não tem paciência. Então, o Palmeiras tem que fazer valer sua camisa, tem que fazer valer o fator campo e tem que dar um jeito de se impor dentro de casa diante de retrancas. E quais são os jeitos que a gente encontra hoje para conseguir isso? Chute de fora, triangulação, jogada ensaiada, bola aérea. O Palmeiras hoje não tem um ataque muito alto, não tem jogadores altos no ataque, então precisa usar os zagueiros para fazer jogadas ensaiadas. Né? Então, o zagueiro no segundo pau, o Cuca cansou de fazer isso, principalmente com o Vitor Hugo. Eu acho uma ótima jogada. Você joga a bola no segundo pau para o zagueiro que vem na corrida lá de trás, então ele já se coloca fora da área antes da bola ser batida, ele não está lá no bolo. Ele tá lá fora da área, quietinho. Pode até ser que tenha um cara lá dentro da área de olho nele, mas é muito mais difícil você marcar um cara que vem na corrida lá de trás. Então, na hora que a bola sai, ele já sai correndo. A bola vai para ele lá no segundo pau. Aí ele coloca no bolo. Aí um baixinho pode fazer um gol. Então, eu treinaria muito esse tipo de jogada. Ou essa jogada no segundo pau, que eu acabei de falar, ou a famosa casquinha. É, no primeiro pau também, ela costuma funcionar muito desde o tempo do Rubens Minelli. Em 83, o Palmeiras cansou de fazer gol de nego tirando casquinha, o Diogo batia os lateral, os escanteios, alguém dava uma casquinha para trás e caixa, o Jorginho, né? O Jorginho batia também escanteio muito bem. Então, jogada de bola parada. Alexandre Talarico também apoiando aqui a nossa transmissão. Muito obrigado. Mais um padrinho. E dando moral, né? Tá vendo os padrinhos? Como eles estão satisfeitos, gente? Eles estão satisfeitos porque eles já estão juntos há muito tempo. A gente tem um relacionamento no grupo de WhatsApp, onde é muito mais próxima a relação entre o projeto e os apoiadores. E eles são todos muito satisfeitos. Toda essa postura que parece às vezes ser chato, não gosta, não deixa, não sei o quê. Eu explico muito bem isso para eles. E eles acabam ficando de acordo. No começo eles falam, mesma coisa que vocês. Aí depois eles acabam vendo que, pô, faz sentido, tá certo. E às vezes eles acham que não tá certo e falam para eu fazer diferente e eu faço. Porque, na verdade, o projeto é nosso, não é meu. Eu só sou a cara que vocês veem, mas o projeto é da torcida do Palmeiras. Então fiquem padrinhos, tornem-se padrinhos do site. www.padrim.com.br/verdazo. Lá tem toda a explicação do projeto, do como funciona, vocês vão gostar, tá? padrim.com.br/verdazo. Ok, pessoal. Alguém mais? Quer fazer alguma colocação? Ó, que boa que o Rubens Garcia fez. Defender ou atacar é circunstância de jogo. O que deve ser trabalhado é a variação de posicionamento e de jogadas, algo que demanda tempo. Parabéns pela capacidade de síntese, Rubens Garcia. É isso mesmo. Posicionamento, preenchimento de espaços. Exatamente, é tudo isso. É isso. Pessoal, Queria agradecer a vocês pela companhia. Plena sexta à noite. Todo mundo tem uns caras que devem estar com a lata cheia, porque teve jogo do Brasil agora à tarde. A gente vai falar de Copa do Mundo amanhã, tá? Quando terminar as quartas de final. E no domingo a gente faz a transmissão de mais um jogo do Palmeiras. Palmeiras contra a Liga Alajuelense. Narração do Bruno Zaniolo. Eu faço os comentários. E segunda-feira, mais um Periscatso comentando esse jogo e mais as notícias que saíram aí no final de semana, inclusive, eventualmente, se saírem, se acontecerem contratações. Estamos esperando que elas aconteçam a qualquer momento. Valeu, pessoal. Obrigado, aproveitem bem. Para quem é aqui do estado de São Paulo, aproveitem o feriadão. Segunda-feira é feriado aqui no estado de São Paulo. E até amanhã, no Verdazo, na Copa. Vai ter sim, tá? Verdazo na Copa amanhã, às 19 horas. Marcado? Tchau. Tá ao vivo ainda?